Oceano 143, velocidade 210. 210, vem 143. O Ola 612, chegada a Mari, desça para 2000, ajuste no 096. No solo 32, à direita, um 21 novo solo, boa tarde. 21 nove, até volta. Tá. Boa tarde, boa noite, objeto 720, Lebrão na pista. Web 6720, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reportará no ingresso 507 da Juliette, 6720. No curso do Lácio, Juliette Tango Zulu. Ciente, reduz, checa o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, Juliette Tango Zulu. Reduzindo, vai checar o trem, torre 895, grado Zulu. Salvador, muito boa tarde, passando o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, altimetro no 0 no 6, reporte passando Simbra, é o número 2 na aproximação. Zulu, repórter assim. Torinho, pague. Qual é, vamos fazer. Tio, parei e viu o beijo. Olá, objeto 5720, podia trazer aquilo? Web 6720, negativo. Prossiga na Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Ok. Antes da Juliette, o 6720. Você está vendo o Oceaneer aí, à sua direita? Positivo, você vai seguir o mesmo. Para o táxi 755, POB de 162, 3 horas, alternando Campinas. Boa tarde. Boa. 3190 on the ground at 35, leaving to the right on the taxiway Fox, call 121 this morning, eh? Good afternoon. Uma 755, reautorizado, táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1096. 16, reautorizado até o ponto de espera da 10, vai chamar 1895, gol 1755 VR. 2 10, 27, 4, 2, 0. Web 6720, aguarde por instante. Olá. Cover the ground, 3190, approve the tax Alpha, report is show to halt, delete. Alpha, short halt, hold, 3190. Solo, boa tarde, Oceaneer 6201, diante do Aquiles, visualização do avião. Oceaneer 6201, sem informação brava, aguarde cópia. Oceaneer 6201, sendo prevista da EL, Leda Brit. Obrigado. Sou Salvador, azul 4206, boa tarde, gente da Bravo para esse 374. Azul 4206, é o segundo para cópia. Para o táxi, Lula 925, 1-4-4 a bordo, com fins alterna com 4 horas. Gol 925, aguarde para táxi. Guardando. Web 6720, autorizado, ingresso Juliette, portão 06. Juliette 06, 6720. Gol 1925, após passagem do Bang da Web, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia, do ponto de espera chamada Torre, na frequência 118.95, QNH 1016. Guardando pista livre, em altímetro 1016. Guardando, 6143. 700 Zulu no solo 37, à direita, na taxiway Delta, solo 121.9, boa tarde. Gol 1925, se fosse velho, aguarde a posição, por gentileza. Guardando. Country 190, approved to Juliet, April, gate 05. Não, quando o voo ligou a 190 para o 43. Muito bom trabalho. Boa. Boa noite, Papai Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Canem 1-43, tem livre pouso na pista no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-0 nós, com 10 nós. Livre pouso na onda zero, 6143. Boa tarde, Papai Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, direto final 1-7, reporte na curta final, o altímetro 1-0, 1-6. Alfa, Juliette, Romeu. Confirma, matrícula para o solo. Juliette, Bravo Sierra, terceiro para cópia, aguarde. Solo, gol 1856 para pushback, treinamento, posição 1, 2. Gol 1856, segundo setor, aguarde. Aguardando, gol 1856. Solo, 35-45 para pushback, treinamento. Portugal 022. Portugal 022, after the traffic has started, cleared line up in the wait, threshold 10. Copy behind the traffic going short final with runway 10 and up right runway 10 1925, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia, Alfa no ponto de espera chamada Torre, na frequência 118.95. Ok, via Pátio Índia, chama 2925, 925. Salvador tem um estimado 3567 iniciado. Só 3567, confirme, mantém a posição e aguarde pelo pushback, ok? Por gentileza, estimado só para passar para o passageiro. Ok, eu tenho um estimado de 5 a 10 minutos, eu tenho uma sequência aqui de aeronaves no ponto de espera, o senhor é o primeiro no setor aí. Pode ligar com a equipe de solo após o pushback, perdão, após o táxi do gol, a sua cauda, está taxiando agora a sua cauda, está autorizado o push. Então após o gol que está na minha cauda, está autorizado o push, obrigado. Sol Salvador, azul 4206, está pushback na minha. 4206, aguarde um instante, ok? Expectativa de 5 minutos, aguarde. Oxa, 6201 na escuta para cópia. 6201 na escuta. 6201 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APRA Zulu 10 até a posição SMAP, após direto a posição Lúvito, após direto Barbacena e após direto... Perdão, e após conforme o plano. Decola da cabeceira 1-0 com curva direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5020, controle em 1-20.8. Coteja. Autorizado nível 360 para o Galeão, conforme rota, apresurou 1-0, após o Lúcio, após o Barbacena, após conforme rota. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Dael, Leda Bride. Aciona 5020 e 1208 é o controle. Correto, Oxa 6201, confirme o portão que se encontra. É o 04. No portão 4, chame para o push. Vai chamar, obrigado. Solo 6143, liberando essa escuta. Boa noite, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette 6143. Alfa antes da Juliette 6143. O azul 4206 na escuta para a cópia. Pronto, 4206. O azul 4206 está autorizado para Recife, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5026, o controle opera em 1-20.8. Coteja. Tem que ser Recife, nível 370, vai do padrão 10 com curva da esquerda, na perfeita da Puca, transição Caju. Boa. É o Peruíbe 58, a senhora responde 5026, comprimento 2018, Azul 42 no meio. Azul 14, será o meio cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportou pronto, Azul 42 no meio, pronto, portão de número 1. Azul 4206, terceiro no setor, por gentileza, aguarde. 4, 4, 4. Antes da Juliette, meu, 4-3. Já estamos lá estabilizados. Portugal 022 with you. Portugal 022 control, a radar contact, over. So yeah. Tchau, meu. Serra, posso trocar? Bom, meu Juliette Bravo Serra, autorizado Serra Bravo Serra Papá, via UP Zulu no 0 até Bridge, após UP Zulu no 6 até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 430, saída da EL, da Bridge, pista 97, primeira curva à direita. Acione o código 5036, frequência do controle 120.8. Felipe, está pronto o contato, 5415. 5415, confirme os dados, tá? Informe a Juliette Bravo Sierra, aguarde para cotejamento. Trip 5415, confirme os dados, tá? Remota 03, atrasado o táxi, PAB 53, 3 horas e 30 de autonomia, alternativa foi seguro. Trip 5415, autorizado o táxi até o ponto de espera, siga o Airbus da TAM, é o segundo. Autorizado até o ponto de espera, vai seguir a nave da TAM, 5415. Trip 5415, confirmando, chame torre, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1096. 0-3-1-9-5-9-5, obrigado, bom trabalho. Para o táxi, tá? 3-5-6-7, confirme já o táxi, por gentileza. Decimal 8, bom voo, boa noite. Boa, 208, obrigado. Autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1-0-6, bom voo. Obrigado, bom trabalho para você. Chamar o ponto de espera, dois. Oxané 6314, prossiga. Oxané 6314, qual o horário da OBT, por gentileza? 1924, ok. O plano está vencido, eu preciso que a companhia apresente um novo plano junto à sala IS para chegar em Recife, ok? Papa Romeu, Juliette, Bravo Serra, pronto para... Contente, por gentileza. Portugal 022, we have your clearance to level 370 now. Thank you, Portugal 022. Voo 1612, intercepta o localizador, ainda vai passar duna, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, senhor, boa noite, já. Boa. Táxi, o altímetro no 016. Isso, Juliette Bravo Serra, o senhor formou, eu solicito que o senhor informe então para a torre qual é o POB, ok? Chame a torre 118.95 para acionamento, tenha uma boa noite. Informador, muito boa noite, voo número 2, próximo marcador externo, Sierra, baixo para baixo. Voo número 2, reporte passando, marcador externo com trem checado, altímetro 016. Já está 925, decolou 46, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Estou repetindo, como na hora 2, Zipa. Vector Z para, Porto Real 031, Porto Real. Controle, boa noite, bom 925. O 925, controle, contato radar, pós 2000, direto Elefa. Pós 2000, vai voar Elefa. Boa noite, 56. Tem suas informações? Boa noite, 56. Autorizado por estacionamento, retorno do Fatax. Autorizado, foi contestado anteriormente, tá? Então, feedback, boa noite. Obrigada, boa noite, 56. O 601 no Salvador, meu cordial, ajuste no 0 no meio, desça para 8000 na volta. Então, a gente tinha aqui um plano para as 19h40, mas o plano das 19h40 venceu às 19h25. A hora certa agora é... Perdão, venceu às 20h25. Agora são 20h48, ok? Então, a VLA não foi vencida, já foi vencida, ok? Ah, ok. Então eu vou checar com o Recife se eles têm lá, ok? Pra gente não apareceu, ok, gente. É, vai aparecer, mas normalmente é 15 a 20 minutos, né? Quanto tempo precisa lá? É, não, normalmente são 30 minutos antes. Se agora são 20h40, deveria ter chegado aqui pra gente já. Mas a subida prevista deve ser Momo, Cogbu, depois direto. Ou como Momo, Cogbu, Flock, ok? Momo, Cogbu, Flock. Paulo, muito boa noite, Papatango, Juliette Tango Lula, Pátio 3, para Pátio 5, para a Andrada Baixão. Menos 2. Papatango, Juliette Tango Zulu, autorizado, até através do Pátio 1. Até o Pátio 1, até o lado do Pátio 1. Reporte para ingressar o Pátio 1, por gentileza, Juliette Tango Zulu. Probata, né, Juliette Tango Zulu? Obrigada, Juliette Tango Zulu. Fala, WebJet 6720, estamos disponíveis aqui, já coordenado 360. Aceito ou aguardar a coordenação? Aceito, 360. WebJet 6720, pronto para cópia. WebJet 6720, autorizado Galeão, via UPS 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 90, primeira curva à direita. Acione o código 5034, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, Gabriel, nível 360, pedido número 0, espaço conforme. É, daí é o Leda Bridge, está fundo 0, curva esquerda, 5034, responde, controle 120, última 8, está no portão 06. Web 6720, primeira curva à direita, e o transponder 5034. Conforme, primeira curva à direita, 5034, 6720. Web 6720, cotejamento correto, portão 06, reporte pronto para o estacionamento. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso do Pátio Uno, Lima, Mike, já posto no mesmo. Ok, Lima, Mike, tá pra na mais, Juliette. Boa noite, 56, tá com 185 a bordo, 3 horas e 10 até na Natal. Boa noite, 856, autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118, decimal 95, Canadá 10 no meio. Obrigado, ponto de espera, 8, 9, 16, obrigado e boa noite. 27, o vento 090 graus, com uma dúzia de nós, sem livre decolagem da pista no zero. Reboização, 35415, ali mantém cabeceira 1 no zero. Mantém após a passagem da 2453. O 1925, chame Recife, a frequência 260. Recife agora 260, boa noite. Boa. Formar o POB e para acionamento, táxi de decolagem. Sim, autorizado para 5273. O azul 4206 na escuta? 4206, prossiga. Autorizado, puxa e chama para o táxi. Autorizado, puxa e chama para o táxi, 4206. Puxa 6314 na escuta do solo? Ok, é, confirmei lá com o Recife, eles não receberam a DLA. Eles receberam, a última DLA que eles tinham recebido era para as 19h30. Então eu preciso que a companhia entre em contato, infelizmente eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso que a companhia entre em contato com o CGNA ou com a sala IS para verificar o que aconteceu com a DLA, ok? E se conseguir descobrir em que localidade é que foi apresentada a DLA, facilita também para a gente. Após 2000 Elefa, câmbio. 2000 Elefa, 357. Fique lá o que aconteceu com a DLA, ok? Ok. Tango Zulu, Mike, chame a torre em 1895 na Quebec para o cruzamento. 415, vento 090 graus, com uma dúzia de nós, sem nível de decolagem da pista 1 no 0. 0 decolagem, 1 no 0, 415, 4 no 5. Cruzamento 1 no 7, Lefantango Zulu, até o 45, toma a noite. Comandante, boa noite, 56, boa noite, viu, ponto para pronto. Boa noite, 56, ali mantém cabeceira 1 no 0. Mantém, boa noite, 56. Bom, 6-1-2, aguarda a Juliette. Ah, Juliette vai aguardar, eu não sei. Bom, 6-1-2, aguarde para ingresso a Juliette. Vai aguardar então para ingresso a Juliette, 6-1-2. Controle, Salvador 35415, boa noite. Trip 5415, controle, boa noite. Após 2000, direto Ilhéus, contato radar. Após 2000, direto Ilhéus, trip 5415, grato. O gol 1273, 29 milhas, está passando 10 mil, sem restrições na descida até 2000. Salvador, é o 6201, na posição 04, para prospect permanente. Chané 6201, aguarde, gentileza. Ah, escuta. Pronto, Salvador, boa noite, Chané 6259, com a Brava, autorização, Guarulhos. Chané 6259, é o segundo para cópia. Pronto para cópia. É o segundo para cópia, Chané 6259. 56, o vento 1-0-0 graus, uma dúzia de nós, tem livre decolagem da pista 1-0. Restrições, inclusive agora você inicia o voo sobre a bela Bahia de Todos os Santos. Tá bonito, né? Então, direto para Deus, muito obrigado. Confirme autonomia 3h30, azul 4206. 3 horas e 30, seja para mim, Azul 4206. Azul 4206, autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1096. Bem, aqui existe 1096, quando for chamar a torre 118.95, Azul 4206. Gol 601, está autorizando a aproximação em LF. Livre LF, gol 601. Juliette, portão 02. Portão 02, está autorizado em 602. Está para rodar. Olha, você começa. Boa noite, Azul 4206, plano com espera da 10. Boa noite, Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 100 graus com 15 nós, 15 nós. Gente, no decolar da 10, Azul. Conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da EOLE da Bridge, pista 10, primeira curva direita. Acione o código 5043, frequência do controle 120.8. Autorizado, barulho no nível 360, decola da 10, primeira curva direita da EOLE da Bridge, apesulou no 0, Bridge, apesulou no 6, BHZ, faz conforme, 5043, é o responder, 120.8, controle do CN6259. O Xané 6259, contestamento correto, reporte para o estacionamento, portão 09. Chamada para o Xané 6259. Xané 6201, autorizado para o estacionamento, reporte para o táxi. Sistema ativo, autorizado para o estacionamento, reporte táxi 6201. Uno 601, localizador em aproximação para pouso, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1895. 895, obrigado, até daqui a pouco. Uno 273, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, gol 1273. Xané 6304, prossigo. Sim, Sané 6304. Boa noite, estabilizado na LS, 1.6, 1.5 agora de estado. Sané 601, reporte com trem checado e visual com campo, o altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, reportará, visual. Azul 4206, decolou 01, no controle 120.8, bom voo, boa noite. 208, obrigado. Controle Azul 4206, muito boa noite. Azul 4206, este é o controle, meu cordial contato radar. 4206. Plano 3567, chame Recife 1260. 360, 357, bom, boa noite. Boa. Soldado, boa noite, gol 1567, com informação Bravo. 1567 agora.